MC Androidão, reggaetão do Amoral, todo preset, vê o cacete. O bagulho azul, a camisinha com sabor que não existe. Humor autodepressivo é o cacete. O bagulho é zoar coisa de camisinha que não existe. Humor autodepressivo é o cacete. O bagulho é zoar coisa de camisinha que não existe. Que se for pra zoar humor autodepreciativo, eu prefiro falar coisa tipo: nossa, vou enfiar uma geladeira na minha uretra e dar 58 socos no meu alto nariz. Mas não, ao invés disso eu vou falar: camisinha sabor de azepão, camisinha sabor chumbinho, camisinha sabor boteco do androidão, camisinha sabor Steve Jericoacoara, e lembrei de você. Camisinha sabor caneca quebrada, camisinha sabor assento almofadado, camisinha sabor revólver que o aquele cantor de rock usou. Que mais? Camisinha sabor Monark chorando nas gringas. Camisinha sabor o quê? Sei lá, inventa aí. Paz, esse Androidão 2049.